Claro, o nosso principal objetivo é esse, é mesmo juntar toda a gente e incutir este espírito de união entre as pessoas travancas, que está um bocado perdido, infelizmente que está assim, mas nós aos poucos estamos a conseguir juntar as pessoas, miúdos e graúdos, que é mesmo assim, e trazê-los ao pé de nós, para darem também os mais miúdos, darem continuidade àquilo que nós estamos a fazer. A ideia é mesmo essa, tentar recriar estes bocadinhos, mesmo com outros projetos que nós temos, como Origens, como outros eventos que vamos executar a nossa sede, que está quase recuperada. Tentamos sempre pedir às pessoas que tragam aquele bocadinho de nós, para nós também aprendermos, que é mesmo assim, nós ensinamos aos mais novos, nossos filhos, que alguns temos, incutir esse espírito também e deles aprenderem o que eram antigamente as pessoas de travanca e aquilo que faziam, para não se perder até agora, não é? Como está a acontecer.